todo meu amor. Carreta, menina, veneno, vem tocar pra mim. Quando eu dizia sim, tu dizia não.

bandido não dança, bandido balança, bandido não dança, bandido balança, tá piscando no passinho e joga. DJ Marquinhos Shows, meu brother. E faz um tempo que não foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Uma sentada daquela. Então vai, oi, tá, tá, vai. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá tudo tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. Taca a bunda no grau. Já que você quer moral, pause também quer moral. Oi, tá, tá, vai, tá, vai, tá, tá, o caralho. Oi, tá, tá, vai, tá, vai, tá, tá, o caralho. DJ Eduardo da Light. DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe disso. De volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Uma sentada daquela. Então vai, oi, tá, tá, vai, vai, tá, tá, o caralho. Oi, tá, tá, vai, vai, tá, tá, o caralho. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá tudo tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. Vamos lá, Bidel. Aí de Marquinhos Show, detona, manda ver. Treme tudo e estremece tudo. Manda ver. Peraí, vai assim, ó, vai de lado, a menina vem de lado, de lado, a menina vem de lado, de lado, de lado, a menina vem de lado. Que maravilha, ó. Se for no Sam dançar, não tem problema. Vamos aqui de aí, tênis, vem na envolvência. Manda mano Geni e vira comandando minha voz, mulher. De lado, a menina vem de lado, de lado, de lado, a menina vem de lado, de lado, de lado, a menina vem de lado. Solta o barulhinho pra elas, vai. Alô, DJ Bidel Produções, tamo junto. DJ Marquinho Show! Bora, come. Bota a mão no Geni e vira com a mão da minha voz, mulher. De lado, a menina vem de lado. De lado, a menina vem de lado. De lado, a menina vem de lado. Peraí, vai assim, ó, vai de lado. A menina vem de lado, de lado. A menina vem de lado. A menina vem de lado. Que maravilha, ó. Se for no Sam dançar, não tem problema. Vamos usar DJ e tênis e vem na envolvência. Bota a mão no Geni e vira com a mão da minha voz, mulher. De lado, a menina vem de lado. Risada e bota pra acelerar.

alto som, meu garoto! Estúdio Mega Mix, a marca do sucesso está aqui. Obrigado, meu Deus.